Terra procedente aqui, só em geral, reportes ao aeroporto da rede. região a sul, mais curta, o nosso oceano. É só que seja a minha feira da final da ONU. E a corretora de Zé, e Interlagos, é só a sua parada lá. Sobre Montanha, nível 3, 2, 0. 3, 2, 0, 7, 0, 5. Do reporte visual ao código do autocerto. Tá 3.62, boa noite. Esta via chegada a Bonnet 1 no parque de voo 060, no altímetro 1019. altitude, desce para 4.000 pés, desce para 3.662, voltinho com o zero, né? Departure, 370, via 1 clear to climb level 370, I am on the departure of Portugal to 500. Reposto, 3662. E reposto, 3662. 2, contact now visit center on 165.45, back up 166.85. Pode voar, Márcio? 2-0-4-3-2, direto do ETA. Guarda na televisão para a Márcio. Márcio. Contato radar estabelecido na posição 11, nível 180, atrás ponte, voo certo, para efetuar a chegada da ponte. O altímetro no 09, é bom que está existindo o setor de nosso radar. Thank you. Charlie, a gente tem de atitude de desça para 2.6, o altímetro 1.01. Autorizado aí a certeza, consigo para ele. Deixa eu manter o nível 060. Direto para o espaço liberado na instituição de 2.07.